Você está ouvindo Acesso Restrito. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Acesso Restrito, episódio número 333. Apesar de todas as dificuldades, a gente tenta fazer o maior trabalho possível, tenta ir nos mais eventos possíveis e trazer material para vocês, coisas que rolaram em São Paulo, seja evento grande, evento pequeno, para todo mundo aproveitar e todo mundo conhecer e ter a oportunidade de ter uma próxima vez. Vai ter muita coisa legal vindo no começo de janeiro, quem sabe ao longo do ano, tem muitos eventos que eu já estou pensando em ir. A gente teve alguns problemas, eu não consegui ir na JediCon, infelizmente, e nem no Ressaca Friends, que eu iria com um amigo meu, que está aí para também entrar na equipe do Acesso Restrito, o Daniel. Logo eu acho que ele começa a participar dos meus programas. Mas a Comic Con Experience rolou, foi uma sorte, mas rolou. Então a gente vai passar por tudo isso rapidinho depois, né? Vamos só fazer a pequena introdução aqui do programa. E é isso aí, a gente vai começar com a virada esportiva. A virada esportiva rolou nos dias 1 e 2 de dezembro no Parque de Esportes Radicais, perto da Marginal Tietê, aqui no Bom Retiro. E o evento consistia basicamente no parque ter ficado aberto 24 horas por dia para a galera que anda de skate, para a galera que anda de bicicleta, trazer excursão de colégio para fazer várias atividades. Então tinha uma criançada lá se divertindo, tinha atividade de slackline, parkour, como sempre tem, mas tinha bastante mais gente. E acho que a atração principal era o bungee jumping. E cara, eu fui, meu Deus, eu sempre tive muito medo dessas coisas mais radicais assim, mas rolou e foi muito incrível. Eu gostei muito da iniciativa que foi fazer um evento desses, porque para chamar a galera para ir para esses parques, para pegar um gosto de um hobby mais saudável, algum hobby bem bacana. Eu com certeza vou caçar mais viradas esportivas assim, e especialmente se tiver bungee jumping, porque é muito legal. E eu já tenho o hábito de andar de skate de vez em quando, então também é uma coisa que incentiva mais jovens a andarem de skate, bicicleta, qualquer coisa. Ter esses hábitos assim é bem divertido. Não vai ter um momento de primeira impressão, porque eu fiquei na fila por muito tempo para pular de bungee jumping e foi isso. Eu posso ver se eu consigo colocar o áudio de eu gritando, mas acho que não vai adiantar muito. Mas... enfim, galera, a virada esportiva aconteceu aí dia 1 e 2 de dezembro e provavelmente eu acho que vai ter ano que vem também. Rolou em outros parques, então parques que costumam ter bastante frequentadores que curtem esportes e tal, sempre rola. Basta procurar pela Prefeitura de São Paulo que você vai achar alguma coisa, sempre vai ter notícia. É um evento bem pequeno, é de graça, só chegar e se divertir, mas dá para aproveitar bastante, conhecer uma galera, fazendo o que gosta, e é isso aí. Próximo evento, na verdade não é bem um evento, é uma exposição que está tendo no Museu da Imagem e do Som, lá na Avenida Europa, e conta com uma exposição maravilhosa sobre quadrinhos, desde as origens dos quadrinhos, desde as suas diversas ramificações, seja no cenário latino-americano, seja no cenário japonês, com vários mangás, com cartunistas brasileiros. Tem Mafalda também, tem Ziraldo, tem um pouquinho de cada artista importante e influente naquela exposição. Tá maravilhosa, passa por todo um percurso que você conhece, como os quadrinhos começaram a surgir e se tornar super populares do jeito que eles são hoje. Tá muito bonito, como toda a exposição do MIS é fantástica, e ela está programada até ficar março de 2019, então é bem tranquilo. Lembrando que terças-feiras é o dia que é de graça, e basta chegar num horário tranquilo e pegar seu ingresso para o horário específico, tem a tarde toda, é super tranquilo, por mais que tenha uma filhinha, dá pra encarar, vale a pena, um evento muito bacana. E eles provavelmente, eu tô até com a fé que eles vão estender a exposição, porque aconteceu a mesma coisa com a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, que acho que ficou quase um ano inteiro no MIS, foi um dos maiores sucessos também. A do Tim Burton também, acho que aconteceu isso, eu não me recordo, mas também outra exposição fantástica. Então vão lá, aproveita que agora é férias, vocês estão de férias, aproveita, chama os amigos, vão dar um rolê, um espaço muito bacana. O MIS é sempre um lugar bem acolhedor, com um espaço para você dar uma volta com seus amigos enquanto espera a sua entrada. E assim, vocês lembram da Larissa do último episódio? Ela foi comigo, mas ela se sentiu um pouco traída com alguma coisa. Eu acho que é melhor vocês ouvirem dela. Ok. Você imagina que você tá num maravilhoso mundo dos quadrinhos, com salas extraordinárias. Sala dedicada ao Maurício de Souza, mangás, quadrinhos mais 18. Você tá, tipo, imerso. Aí você vai pra uma sala maravilhosa onde estão quadros e desenhos e resumos e títulos dos grandes nomes dos quadrinhos atuais que todo mundo conhece. E é um grande cenário maravilhoso. E nesse cenário tem algumas salas especiais escondidas quase. Uma delas é da Disney, que você é maravilhoso, o espaço do Mickey, do Pateta, é tudo lindo. Aí tinha da Marvel e do outro lado, é claro, da DC. Aí, beleza. Fomos na da Marvel. Eu sou Marvete. Quando eu entro na da Marvel, não tem nada. É um cenário completamente escuro, não dá pra ver nada. Tem tipo uns prédios de fundo, tem uns quadrinhos no centro, umas placas indicativas e aleatoriamente uma rede com um boneco, com uma plaquinha feita no Word escrito cortesia do amigo da vizinhança. E é só. Aí você fala, não, tá bom então. Aí você vai lá, você vai pro DC. Aí é a fucking Batcaverna inteira com action figures, com coisa dos filmes, uniforme do Robin, a mesa dos computadores do Batman pra você sentar e tirar foto. Aí você fica, mano, quem fez essa exposição é da DC, não fez a sala da Marvel. Perceberam quando já estava tudo pronto, falaram, vamos encaixar alguma coisa aqui. Pegaram uma rede de pesca, um boneco de uma outra exposição do Castelo Rá-Tim-Bum e fizeram a sala da Marvel. É tipo, tô muito puta, velho. Nem colocaram lâmpada direito naquele lugar. Mano, eu quero chorar. Pois é, indignação aí, eu devo dizer que tá correto, infelizmente. A sala da DC tava mais legal que a da Marvel. E eu não quero botar briga entre os dois, eu gosto dos dois. Então acho que os dois poderiam ter sido representados de forma grandiosamente igual. A não ser que tenha tido um problema de logística ou de material. Mas o MIS sempre faz o melhor possível, mas... a DC acho que ganhou nessa exposição. E, pois é, podia ter, né, dar uma ajudada na Marvel para ficar tudo equilibrado, mas vale a pena ainda a exposição, sem dúvida. É isso aí. Vamos pro próximo. O próximo evento foi um evento que eu estava muito empolgado desde que eu vi a notícia, porque se vocês já ouviram um Toad Hack, em alguns episódios eu menciono que estou assistindo Battlestar Galactica, inclusive no especial de ficção científica que a gente gravou, vão lá ouvir, um episódio muito bacana. E olha só, por sorte do destino, aconteceu um evento de Battlestar Galactica na Vila Mariana, dia 1 de dezembro, concomitante à virada esportiva. Então eu fui num dia no evento do Battlestar Galactica e no outro dia na virada esportiva, foi bem bacana. O momento de primeira impressão, o Nathan dá algumas informações, então acho que a gente podia aproveitar e passar pelo turno do tempo pra ver o que ele tem pra falar, não é mesmo? Cá estamos na Biblioteca Viriato Correia, aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo. E participando também do evento que está rolando de Battlestar Galactica, Colonial Day, realizado pelo fã-clube de Battlestar Galactica aqui do Brasil. Até não muito tempo atrás, o único da América Latina. E, cara, muito bacana, tem vários fãs aqui, eu acho que eu sou o mais jovem. E tá tendo várias palestras e passam vários vídeos e depois vão ter conversas sobre teorias sobre a série. E aí depois a gente vai conhecer a exposição que eles fizeram aí, que tem vários itens super legais de colecionador e tal. Enfim, tá bem bacana, eu tirei algumas fotinhas. E conjuntamente ao dia de hoje, do outro lado da biblioteca basicamente, tá tendo uma mini palestra com escritores de ficção científica nacional. Um deles, inclusive, eu reconheci de ter vindo aqui na Virada Cultural. Sempre tem a Fantástica Jornada da Noite Adentro com algum tema de ficção ou de literatura no geral, na verdade. E um deles era um sobre ficção científica também. Foi, se eu não me engano, a desse ano ou a do ano passado, que foi sobre Júlio Verne e exploração, Atlântida, etc. Lembrando que um evento desse não é um evento grande, é apenas um evento de fã-clube, pelo fã-clube brasileiro de Battlestar Galactica, que fez o seu chamado para atrair os fãs e ter vários momentos de conversa muito legais, trocar esse momento bem aconchegante sobre uma coisa que todo mundo gosta lá. O seriado, inclusive, eu recomendo bastante que vocês assistam. E uma coisa que um rapaz tinha dito lá na hora, que é: se você gosta de ficção científica, assista Battlestar Galactica. Se você não gosta de ficção científica, pode assistir Battlestar Galactica, porque é muito do que a série traz, que é sobre da natureza humana, de como a gente se comporta em frente a ameaças completamente diferentes e tal. Tudo bem que esse é um pilar definitivo, assim, para a maioria da literatura de ficção e outra mídia de ficção científica no geral, mas foi bem bacana trocar essa ideia, conversar sobre a série e ter diferentes opiniões. Então você pode também aí vir nesse barco, até porque vai rolar a Galacticon ano que vem, também sobre eventos de ficção científica, que vai contar com a presença do fã-clube de Battlestar Galactica, e vai ser um evento um pouco mais aberto, um pouco mais para público geral, assim, porque esse foi um evento feito de fã para fã, e eles estão pensando no fazer o outro evento, que é um evento mais geral e mais abrangente e tão aconchegante quanto, porque todo o pessoal é muito legal, e acho que vocês podem ver um pouquinho da entrevista que eu gravei com eles, e fiquem aí. Pessoal, eu tô aqui, acabou o Colonial Day, o evento de Battlestar Galactica, e eu tô com nada mais, nada menos com o pessoal que organizou esse evento, o pessoal maravilhoso. Então, por favor, se apresentem. Meu nome é Samir Fabiano, eu sou presidente do fã-clube Battlestar Galactica do Brasil. Sou também um dos fundadores também do fã-clube há 7 anos, e realizando o nosso 3º ou 4º Colonial Day, e acho que é nosso 9º ou 10º evento organizado pelo próprio clube, né? Fora as dezenas de participações de eventos de terceiro. E é um prazer estar com vocês aqui, recebê-lo aqui. Obrigado. Porque é muito legal estar sempre reunido com fãs e curtir e discutir o assunto sobre todo o universo de Battlestar Galactica. Meu nome é Márcia Klimiuk, eu estou no fã-clube há 5 anos. Eu comecei assistindo pela Reimaginada, depois eu fui assistir a Clássica. E sou atualmente em relações públicas do fã-clube e também responsável pelas exposições. A gente procura fazer uma decoração bacana e trazer a coleção como um atrativo a mais para trazer os fãs, né? Nós estamos resgatando guerreiros nesse universo. É isso. Meu nome é Thiago, eu estou no fã-clube há 4 anos, conheci numa JediCon e estou aí para ajudar na montagem e nas desmontagens aí dos nossos eventos. Meu nome é Manuel, sou o mais novo integrante aqui, né? Ajudando o fã-clube mesmo, né? Já participei de outros muitas vezes, né? Dessa vez colocando a mão na massa, né? E fazendo geral, né? O que dá, a gente ajuda. Meu nome é Luiz Eduardo, só que pelo Facebook assim, eu sou mais conhecido como Edu Teller. Eu participo do grupo mais ou menos há uns 3 anos. Eu faço a parte de vídeos, a parte fanpage. E pra mim o fã clube foi meio surreal, assim, porque quando eu curtia Battlestar Galactica, eu achava que só eu gostava. Então quando eu comecei a achar gente também que gostava, foi muito gratificante pra mim. Foi um dos motivos pra eu começar a participar, né? Oi, gente, eu sou o Adriano Pena. Eu sou um dos fundadores, né? Ou cofundador, porque a ideia de realmente transformar a Battlestar Galactica num fã clube foi do Samir, né? E na verdade a gente começou com uma brincadeira. Era o jogo do Battlestar Galactica online, que a gente se divertia. Nós éramos todos, assim, fãs e até participantes de fã-clubes de Jornada nas Estrelas. Mas nós estávamos ali se divertindo muito com o jogo, né? E aí nós acabamos descobrindo a série, né? E daí o fã-clube nasceu num blog. E do blog ele começou a ter proporções. O Samir iria para eventos sozinho. Ele pegava uma televisãozinha... Acho que tinha umas 14 polegadas a televisão, de tubo. Levava um notebook, botava numa mesinha redondinha. A mesinha não devia ter um metro por um metro. E estava ele lá no meio do Dia do Fã e tudo que você possa imaginar, estava o Samir lá. E hoje você vê que tem aí um material muito bom, né? Temos itens colecionáveis e esse pessoal maravilhoso que está aí fazendo parte, né? Que está integrando... Eu não tenho participado muito por causa de trabalho, essas coisas e tal, mas virtualmente, assim, de casa, preparando material, assim, virtual, eu tenho colaborado. Eu estou mais preparando uma mudança no site. Mas é isso. Eu fico muito feliz de ter sido uma das pessoas que iniciou com o Samir e de ver esse pessoal aí fazendo maravilhas comparado com o que a gente começou. Eles estão todos de parabéns. Não, realmente muito bacana, porque eu me identifico um pouco com o Edu, porque dos meus amigos eu sou o único que assisti. Eu tô enchendo o saco de todo mundo para assistir, mas tenta, né? É difícil. E eu queria saber também quais são os próximos planos de vocês, quais são os próximos eventos que vocês vão fazer e tal. Então, assim, a gente tenta manter esses eventos de maneira tradicional para ir conseguir um fanbase. Eu sei que parece que é complicado. Eu sinto muitas vezes que tem muitos fãs de Battlestar Galactica, mas parece que a gente fica meio desencontrado, assim. Então, a gente tenta manter isso. E construir uma fanbase e construir meio que uma comunidade mesmo, porque eu acho que você percebeu bastante nesse evento que tem muito conteúdo a se discutir, muita coisa a se alimentar ainda, e essa procura de novos fãs, novas pessoas é para isso também. Certo? É isso aí, gente. Vocês ficaram com um finalzinho aqui com a equipe do Colonial Day. Volta pro programa. Até depois. Por fim, o grande maioral da vez, a Comic Con Experience 2018, na sua quinta edição e sendo fantástica desde o começo. Nossa Senhora, foi muito legal ter ido na Comic Con. É um evento que todo mundo tem que ir pelo menos uma vez para viver a experiência mesmo. É um evento que tem que ir mais de um dia, sim, porque as atrações são muitas. E infelizmente as filas também são muitas, então se você quiser passar por vários estandes, fazer várias atividades, é capaz que você passe bastante tempo esperando antes de fazer alguma coisa bem bacana. Então é um rolê que exige paciência, com certeza, mas vale a pena no final. Você sai extasiado, sai muito contente de ver tudo que tem de legal que, na cultura pop hoje em dia, nos filmes, nos próximos lançamentos, de seriado, de quadrinhos, de todos os cosplays que passam por lá, todo mundo botando esforço nos cosplays, todo mundo se divertindo, tirando foto um com o outro, encontrando suas celebridades favoritas, é realmente muito legal. E uma das coisas que eu queria falar da Comic Con Experience também, que vale super a pena, é a ala dos artistas, que é uma das coisas mais legais que a Comic Con pode oferecer, que é trazendo artistas do Brasil e do mundo, mostrando sua arte, que são cartunistas, desenhistas, ilustradores, toda gente que faz um trabalho fenomenal, como por exemplo o Paulo Moreira, que eu conheço pelo Twitter, inclusive, ele faz aquelas tirinhas super engraçadas, Gabriel Piccolo, que foi recentemente contratado pela DC pelos seus desenhos dos Jovens Titãs e seus desenhos maravilhosos que ele gosta de fazer. Tinha também Fábio Moon e Gabriel Bá, que fizeram junto Umbrella Academy do Gerard Way. Tinha os desenhistas também do Sociedade da Virtude, que eu queria ter visto eles, mas eu não tive tempo. E, enfim, nossa, a aula dos artistas sempre tem alguma coisa muito legal pra comprar. Eu acho que todas as vezes que eu fui na Comic Con, eu saí com algum desenho muito bacana. E tem que prestigiar os artistas, porque eles dão vida, dão uma cor muito bonita, porque a gente vê por aí nos eventos e representam a cultura pop de um jeito muito específico, de um jeito muito bonito. Então vale a pena visitar a aula dos artistas sempre, mais do que qualquer outra atração, com certeza. Eu boto minha mão no fogo para defender isso, com certeza. Vamos passar pelo primeiro turno do tempo da Comic Con que eu gravei. Vamos ver como é que estava a situação. Olha só que aparição surpresa, estamos aqui na Comic Con Experience 2018, sua quinta edição. Eu aqui no momento estou passando pela Artist Alley, encontrei uma amiga minha e agora a gente está dando uma belíssima volta. Eu cheguei faz pouco tempo no evento, então há muito a ser explorado ainda, eu já estou muito feliz de estar aqui. Tem o stand da PlayStation, que eu já logo penso no Felipe do Gameplay, olha só que maravilha. Tem o stand da JBC, vamos comprar mangá depois, mentira, não tem dinheiro para isso. Meu Deus, eu quero muito comprar umas artes muito legais. Vamos ver como que tá aqui. Os stands ainda não vi tudo, mas eu tô amando já. Memórias de 2016, quando eu tava aqui também, no último dia. Foi maravilhoso. E eu espero que seja assim também hoje pra mim. Eu apareço aqui de novo depois. Isso aí, galera. Beijos. Olha só, justamente no primeiro áudio estamos na aula dos artistas, então eu vou reforçar mais uma vez, só para repetir mais uma vez. Vão na aula dos artistas, galera. E outra coisa que eu tenho que pontuar sobre a Comic Con Experience é que eu acho que é um evento que é feito pelas pessoas que estão lá. Seja os cosplayers que deram todo o esforço durante o ano se preparando para o evento, tirando fotos muito legais, seja a galera que trabalhou de staff, viu tudo por trás acontecendo e ajudou o evento a andar pra frente, e sejam os próprios visitantes, que cada um foi com um gosto específico em mente, então viu diferentes atrações, viu diferentes celebridades. É um evento que é construído na experiência das pessoas que estão lá, então acho que talvez o nome Comic Con Experience seja, na verdade, esse o verdadeiro significado. Então, eu tive a iniciativa de pedir áudio para as pessoas mandarem um relato sobre o que elas viram na Comic Con e contar a experiência, o que elas acharam, qual foi a sensação delas estarem num evento como esse. E é realmente um evento dessa escala, eu não posso ficar falando nesse podcast para sempre. Vocês têm que ouvir das outras pessoas também. Então, é isso aí. Pessoas, estou vivo aqui de volta na Comic Con, depois de tirar várias fotos muito divertidas nos estandes que tem por aqui e de encontrar vários amigos que eu não vejo faz tempo, inclusive minha amiga maravilhosa, Kawa. Quero saber, Kawa, o que você está achando do evento? Filas, muitas filas, filas infindáveis. Mas tá valendo a pena? Tá divertido, tá doendo a carteira. O que você comprou de legal? Só quadrinhos. Quadrinistas aqui do Brasil. Show. Você já veio pra Comic Con antes? Não, a primeira vez. Primeira vez. E aí, o que você tá achando então, do geral? Voltaria? Sim. Show. Com mais dinheiro? De preferência. De preferência. Depois de ganhar na Mega Sena. Na Mega Sena. E comprar o passe VIP pra passar tudo. E a feira. E a feira. É isso aí, galera. A gente tá na fila agora pra tirar uma foto. Tirar uma foto 3D. Ai, meu Deus, vai andar. Tirar uma foto estilo 3D baseado no filme do novo Homem-Aranha, do multiverso, não o... Aranha-verso. Aranha-verso, isso. Homem-Aranha no Aranha-verso. Uma animação que vai sair 10 de janeiro nos cinemas. É uma animação com o Homem-Aranha, que é o Miles Morales, e ele vai encontrar o Homem-Aranha de diferentes dimensões e resolver as paradas. Tá? Vai ser bem divertido. Enfim, é isso. Temos também aqui na minha frente o stand da Warner, que parece que a galera está se divertindo com umas brincadeiras no, do stand da Big Bang, do Big Bang Theory. tem o do Shazam, tem, né, Liga da Justiça, coisas de herói, etc. Tá muito divertido, enfim. CCXP 2018. Bem, em poucas palavras, foi do caralho, né, gente? Bora falar, né? Foi a primeira vez que eu fui. E eu preciso dizer, assim, eles falaram, vai ser épico, e cumpriram, foi épico. Foi a minha primeira vez indo, eu não sei dizer, tipo, em relação aos outros anos como foi, mas pra mim foi uma experiência, assim, foi um negócio bem legal, gostei do ambiente, assim, que eles criaram, de todo esse pessoal nerd, assim, junto, né, no mesmo lugar, assim, fazendo as coisas que gosta. Também eu gostei bastante dos stands, das palestras lá, tudo. Você conseguir ter essa proximidade, assim, com gente que você admira, né? Gostei principalmente do Artist Alley, assim, que eu gostei. Eu que desenho, gostei de ter essa interação com artistas que eu gosto, assim, que eu pude conversar com eles, pedir autógrafo, ter uma intimidade boa lá com essas pessoas, assim. E pra concluir, não preciso falar nada, foi épico, né, gente? É isso. Meu nome é Amanda, eu fui nos 4 dias da CCXP de 2018 e vamos lá. O que eu achei mais da hora foi uma ação que fizeram na Artist Alley, que você pegava dois pôsteres com os nomes de alguns artistas que estavam lá e passava pegando autógrafos deles, e assim que você completava tudo, você podia pegar brindes nessas mesas. E foi um ótimo jeito de conhecer artistas novos e comprar arte de gente que é independente, enfim, que tá literalmente vendendo arte deles na Comic Con. E foi um ótimo exercício também, que eu andei uns 9 quilômetros no total, só ali no pavilhão. Fora isso, eu vi muita coisa. Acho que o ponto alto dos 4 dias foi no sábado, que eu cheguei 4 da manhã na fila pra entrar no auditório do Cinemark. O auditório lotou 15 para as 6, e o evento só começava às 10h30, então, pra ver o quanto o pessoal tava empolgado. E nesse dia, no sábado, eu vi o painel da Marvel, vi a Brie Larson, Sebastian Stan, vi o Andy Serkins falando sobre o filme do Mowgli, falando sobre o motion capture em geral, que foi muito da hora, porque, né, ele é Deus nesse sentido. E vi o trailer de Homem-Aranha, vi o filme inteiro de Detona Ralph 2, vi, de novo, o trailer de Homem-Aranha, que ninguém mais viu, mas eu vi. E passaram mais de 30 minutos de Homem-Aranha no Aranha-Verso também. Cena de Capitã Marvel. Foi sensacional, assim. Acho que é a única palavra pra descrever. E no geral, minha sensação de estar na Comic Con é a sensação que eu tenho sempre que eu tô rodeada por outros nerds. É muito bom ver gente que é tão animada e tão empolgada com as mesmas coisas que eu e da mesma forma que eu. E gente que fica animado, gente que pula e chora e fica muito feliz com as coisas mais simples, sabe? Tipo, gente que fica feliz com, pô, 5 minutos, assim, menos de 5 minutos de um filme que ainda vai estrear. E, enfim, é sensacional. É sensacional a sensação que estar na Comic Con me traz. Foi a segunda vez que eu fui, a primeira vez que eu fui os 4 dias. E foi incrível. Apesar das filas, apesar de sempre ter alguma desorganização, no final das contas, a parte boa sempre é maior. Fala, meus amores, aqui é a Anne, mais conhecida como pessoa que mais apareceu em todos os podcasts do Natan e companhia, e eu vim aqui contar pra vocês como é que foi a minha experiência na Comic Con. Foi a primeira vez que eu fui e foi muito bacana. Eu fui nos 4 dias de uma vez. Eu cheguei lá, parecia uma criança com os olhinhos brilhando e eu queria ver tudo. Cheguei lá na quinta de manhãzinha, acho que, se não me engano, na quinta abriu. Não, a quinta abriu meu dia. Aí eu fiz tudo que eu podia na quinta, porque eu sabia que quinta era o dia mais vazio. Quinta e sexta são os dias mais vazios. E foi absurdo de bom. A minha favorita foi de The Purge, que, pra quem conhece, é Uma Noite de Crime. E tinha lá uma atração e era muito bacana. Inclusive tinha gente passando mal lá dentro, porque tava real pesado. E foi muito divertido. Mas enfim, antes que esse áudio fique gigantesco mesmo, considerações a se fazer. Leve muito dinheiro. Porque você vai chegar lá e falar assim, ah, não vou comprar nada porque eu já gastei dinheiro no ingresso, então não vou comprar nada. Mas existe um lugar chamado Artists Alley, que é onde ficam os artistas independentes. Ilustradores, escritores, quadrinistas. E assim, eu simplesmente gastei uns 200 pau naquele lugar, considerando que cada arte custa em média de 10 a 25 reais com grandes margens de erro. E assim, eu tô com pôster pra enfiar até no meu cu, porque eu comprei tanta ilustração, mas tanta ilustração, que eu não tenho parede pra colocar as coisas. E é tudo muito maravilhoso, entendeu? Oi, eu sou a Marcela, eu tenho 21 anos. E eu fui sábado e domingo na Comic Con. Foi a primeira vez que eu fui 2 dias e a primeira vez que eu queria entrar em um painel. Eu tentei sábado e não consegui. Eu queria ver o painel da Marvel e da Sony, mas obviamente toda a Comic Con queria também. Mas depois deu pra aproveitar o evento, passar nos estandes. E domingo eu fui bem cedinho e aí eu consegui entrar no Auditório Cinemark e ver o painel da Warner e DC. Foi incrível, assim, eu já tinha ido em outros 2 anos, mas foi muito diferente a experiência de ver um painel, de entrar no auditório. É uma vibe totalmente diferente e foi muito legal. É muito legal estar no meio de tanta gente que curte as mesmas coisas que você. Ganhar um monte de brindes, se divertir, ver vários cosplays. Foi muito legal e agora bora pra 2019 nos 4 dias. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 20 anos e eu fui na Comic Con de 2018 por 3 dias, quinta, sexta e sábado. Eu vou na Comic Con Experience desde a primeira edição dela em 2014, acho que é 2014 ou 2015. E eu fui em todas desde então. Eu guardo dinheiro pra não perder, eu sempre tento comprar 4 dias, esse não deu por causa da faculdade, porque eu simplesmente amo a Comic Con, eu sou apaixonada por aquele lugar. Eu adoro, acho que tudo nela, tirando o preço das coisas. Eu sou uma cosplayer, não sou uma cosplayer profissional, mas eu adoro fazer cosplay, eu sempre tô de cosplay novo na Comic Con. E a Comic Con é uma sensação engraçada. Eu tenho sempre a sensação de que eu sou uma pessoa um pouquinho diferente lá. É um diferente gostoso, assim, um diferente poderoso. Pra mim, é uma... Eu incorporo um pouquinho do que eu gosto daquela personagem em mim. Eu ganho uma certa confiança, uma certa sensação que... Se aparecesse um super vilão ali, eu poderia chutar a bunda dele, sabe? É uma sensação muito gostosa. E eu gosto muito que todo mundo lá tenha um brilho no olho sobre alguma coisa lá dentro. É uma sensação que você não tem em outro lugar. Tipo, você tá andando por lá e todo mundo tá tão apaixonado por algo. Todo mundo lá tá animado com alguma coisa, tá esperançoso com alguma coisa. Esse brilho no olho em todo mundo, e independente de motivo, que com certeza é diferente do seu, porque a gente gosta de coisas diferentes lá dentro, é uma sensação parecida, sabe? Tá todo mundo lá tão apaixonado quanto você sobre algo. Isso é muito bonito, a gente não vive num mundo onde as pessoas usam a emoção delas assim, tão à vista, quando as pessoas estão andando apaixonadas pela rua com um brilho nos olhos, às vezes se esconde lá dentro, não. A Comic Con de 2018 não foi diferente, assim. Ela tem sempre essa animação, assim, essa diversão, aí conhecer gente nova que é animada e você bate papo com gente que você nunca conheceu como se fosse amigo delas há anos. Tipo, gente que pula pra te abraçar. Eu conheci gente na Comic Con 2017 que me reconheceu em 2018 com outros cosplays. A gente não se fala há um ano, mas não importa, porque assim que a gente se viu, a gente se saltou pra abraçar. Tipo, é uma coisa única. Eu adoro a Comic Con. Thank you. Galera, vamos ficando por aqui. Obrigado por vocês terem me ouvido falar incessantemente de eventos que eu estava surtando só de estar lá. Espere mais disso. Então, se inscreva no nosso feed, que logo logo acho que já está pronto. Enquanto isso, nossos outros episódios estão disponíveis no Mixcloud e no feed do Todhack. Mas logo mais é um projeto que demanda muita paciência e trabalho, então vai ser difícil, mais difícil tirar ele do papel e levar ele mais pra frente. Mas com vocês ouvindo e colaborando e mandando também os seus pedacinhos também, que esse é um programa que eu construo com eventos que são construídos por vocês também, ouvintes e visitantes. Então vou depender também dos outros para levar esse programa pra frente. E vai ser, se tudo der certo, vai ser muito legal. Então agradeço de coração vocês que se deram o trabalho de ouvir o meu trabalho e conferir as fotinhas também que estão lá na página do Instagram, acesso_restrito_cast. Por algum motivo já tinha um acesso_restrito, eu fiquei muito bravo, mas tudo bem, a gente lida com isso depois. É isso aí, galera, grande abraço e até o próximo programa, e feliz 2019.